Oceanair do TAC 142 a bordo, Oceanair 63 a 90. Confirme os dados. 63 a 90, Oceanair 3:37, Salvador. O início do TAC, 142. A direita, via taxa Índia, ponte César 10, torre 118, 95, QNH 1096. 18895, direita 1016. Azul 4298, ingresso de leste, portão 1. Boa. 174, assim, identificação, daí você mantém o meio de 040, o cruzeiro vai chegar na BR. Salvador, voa, 6310, Xané. Xané, 310, contato na BR decolagem, tudo mantém o nível de voo 350, solo Puca. 350 na Puca, o Xané, 6310. Uma chance de voar Puca ou Jamo? Oi, Jamo, é 310. Jamo, obrigado. Direita 1, 2, 1, 1, Fernando, obrigado, de bom. Fala, Salvador, gol. 1096, taxi Foxtrot. 1096, e Alfa, mantém a posição antes da taxi Juliette. Alfa, manter a posição antes da Juliette. 096. Salvador 63, a galera do Xanada, alguma chance de tentar coordenar junto ao centro Aracaju? Estabilizado, TAM 3305. Puxa, eu sei qual foi a posição da CLS, chama a torre Salvador em 18, decimal 95. Boa noite, 95. Então, 3-1-0, vou ir direto para o Aracaju. Aracaju, 3-1-0, obrigado. Salvador, TAM 3-3-0-5, final ILS X-Ray. Baixado, trabalho visual. TAM 3-3-0-5, tráfego avistado, uso autoridade, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 0-7 graus. Livre pouso no 0, TAM 3-3-0-5, confirme a pista molhada. Pista molhada, sem chuva, se botão. Alternativa com fins? Afirma, 38 no 5, autorizado táxi, a parte principal, Taxi Índia, ponto de espera da 10 torre, 118 esse 95, que é legal, 10 na meia. 310, chama Centro Recife em 2085-2545. 2085-2545, obrigado, uma boa. Rádio Solo com 096, aproxima as ataques 3, Juliette. 096, de passagem, Airbus até, saindo fora, pós ingresso, portão 09. Ok, tá passagem Airbus até, depois ingresso vai para o 9, 096. Fala 07, direito, 1-2-1-1, Fábio. Fala 2-1-1, gente. Fala Salvador, 3-3-0-5, livro 1-2-4. 3-3-0-5, táxi autorizado via Alfa Juliette, ponte 5. Alfa Juliette na ponte 5, 3-3-0-5. Eu sou 74, isso para 2003, o time entra em Salvador, mas era no meio, ele é com estabilidade, não é coisa só. Decolado 19, controle 120, 2980. Boa viagem. 208. Solução 38 no 5, boa noite, Dael Leda. 38 no 5, batata radar na decolagem, submontando nível de voo 340, posso fazer 2000 pés, Leda. 2000 Leda 3815 para o 340. LU4, a identificação, deixa para o livro de voo 050, direto Itaque. Chega na Mari. Chega na Mari, 050, direto Itaque, na linha 2954. 5974, completa a aproximação LS e chama a Torre Salvador, em 198, decimal 95. Salvador, boa noite, Rio 5974, passando direto para este trabalho. 5974, tráfego lá do estado, uso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 pista molhada. Ok, deu um forte leite aí, aqui dentro da aproximação aí, claramente. Não compreendi, um forte quê? Leiter. Da sua posição à direita, é isso? Isso, acho que é. Se a laser tem alguma peça que tem ali. Bem forte, focado pra aí. Ah, provavelmente eu não passo de exposições, e a direita é branco? Isso. É, o canhão de luz ali que deve estar tendo alguma pilotação, vou entrar em contato aqui com alguém pra pedir pra reduzir. Obrigado pela informação. 5974. Tá bom. Tá bem forte com o direcionado, agora ele desviou o foco. Mas quando ele lembra o foco da gente, ele é bem forte. Gente. Estás confirmando o vento novamente? Passando em São Antônio de voo 040, chegada bom. 040 bom, 3043. Poderia 38 no 5, chama agora Recife no 51 Altamira 3325, coordenando diretamente com o mesmo. 351-3325, obrigado. Circular 74, solo aos 27, direito no 211, solo. Cinco, nove, sete, quatro, boa noite, táxi via Alfa, quilo 73, posição é meia dúzia Romeu. Salvador, eu sou 4265, você está liberado para o seu tempo. Está livre. 26224. 26224, altímetro em Salvador. Fala zero no meio, livre ele foi plano zero, informe estabilizado no localizador. 2000, adiciona 0 no meio, e ele é para 10, para 6224, informará. Completa 235, completa a redução de velocidade para 2109. 2109, seu 435. Fala boa, Fernando, 6393. É 3103, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista na 0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva e Uppers, 1-0, até Taubaté. Transponder 5145, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, para a 10, por direita após, a El, Leda, Morte, aerovia, pois do Lula, 0, até Taubaté, 41, 45, transponde, 208, controle, CNM, 393. Action para posicionamento. Estamos prontos. Desde 5 sob operação para sequenciamento de tráfego, mantém presente para o telecom, no limite o curso do localizador. Luta para 3, altímetro 1-0 no meio. 1-0 no meio, 3000, mantendo a proa, limitado para o localizador aqui, 4-5. Mais 8-0, autorizado FCIP 350, perdeu 1-7. Decola pistão no 0, primeira curva esquerda, Puca, Jão, Aracaju. Modo 08, transponder 5150. 150. Atchim, pronto. Pronto, Paulo, curso estacionamento 313. Cuidado, meu 313, chame táxi. Vamos lá, Paulo. Passar 6224. 6224, compete por cima 100 LF, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 7295, passar 6224. 7235, esquerda 120, chama estabilizado. Que beleza, desce para 2000. Ele desceu para 2000, curvando a esquerda 120, chama estabilizado, azul 435. Autorizado, pistola 0, vento 1 no 0 graus, 1 mais. O ajuste no 0, no 7 no momento. Pista molhada, o Xanema 224. Sente seu cruzado pouso na 1-0, Xanema 224. Xanema 224, fique atento à próxima externa, à direita. O forte canhão de luz reportado pela última aeronave que pousou na 1-0, forte canhão de luz à direita. Não entendi, pode confirmar a informação? A última aeronave que pousou na 1-0 reportou um forte canhão de luz à direita, nas proximidades do externo. Ok, no localizador do 435. O 4235 complete a aproximação de S e chama a torre Salvador em 118 decimal 95. 118 decimal 95, azul 435. Mano, C9000 Fortaleza, 370 autorizado, aterrou 19. Decola pista 1-0, primeira curva esquerda, Momo, transição Fruti. Controle Salvador 208, responde 5146. 5, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, ajustado 1097. Pista 1028, molhado. Gente, ajustando 1017, aguardando pista livre azul 423. Eu vou chegar em 6224, pode perceber ou alguma fonte de luz na direita? Negativo, nada foi observado hoje na 6224. Gente, obrigado, 6224. Salvador é Oxa, 6313, táxi. 1-4-4 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 40 de autonomia. Oxa, 6310, 6313. Acho que o Spot Índia, ponte pedra no 0 torre, 1-1-8-9-5, que legal, no 0-1-7. 1-0 no meio, ponte torre, boa. Xanema 224, solos 41, direito 1-2-1-1, direita 1219. O aviador, eu acho que podia confirmar a pista molhada ainda. Ela permanece úmida. Excelente, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4335, livrou Fá. Azul 4335, via Alfa, mandei a posição de taxa Juliette. Via Alfa, vai manter as posições de Juliette, Azul 4335. Ah, autorizado, desde um breve. Chegando 6316, colado 4.6, controle 1.0, 10.8.0, Goiás. 2.0, bom trabalho. Controle, Salvador, é Ocean 6316. 6316, contato Rebanda Ecológica, submotel 3.0, após 2.000 Violeta. 2.000 Leda, 6.13. Azul 43 com Gert Juliette, portão 8. Juliette, vai fazer o contato. Não vai ser autorizado, time tá. Oito Liga Elétrica, sou Libra 90, disse para 2010, sou o time 3 Novadora 9096, forma estabilizada no localizador. 2096, vai formar estabilizado, vou te pôr. Alto, nossa peso, se não descansando, esse motel 040, chegada bom. Autoridade da linha de Flaps 0, vento 1, 0 graus no norte. Voo 1888, chama a torre 18.95. 18.95. Torre, muito boa noite, 38 da Goiânia, estabilizado em Elef X-Ray. 888, continua a aproximação, vai de direção de pouso. 480, decolagem 56, controle 120, decimal 80. 120, obrigado, boa noite. Saudoso, o total 87 decolou na PUC. Decimal 80, contato radar, subir até o 350, sai da PUC. 350, sai da PUC, contato 87. Autorizar táxi, segundo 096, taxa principal, fixo índia, ponto de espera da 90 torre, 11895, NH 0097. Pode ir 0097, prejado de ataque, o ponto de espera, chama torre 2895, ou 1096, boa noite. Identificação desse mantém 050, chegada Mário. Solo 00, direito no 211. 211. Muito boa noite, o 888 da Gol Livrano. Boa noite, 88, Alfa Juliette, capitão 9. Alfa Juliette com 9, 888. Lima de Onda. A Lima de Onda. Com 9, 09. É 3305, Recife autorizado, 330, perdão, 97. Fala que está no 0, primeira curva esquerda, Pucas de Maracaju, controle Salvador 08, transponde 5155. Está confirmando, transponde 5155. 330, pedulo no 7, decola da 10, primeira curva esquerda, Pucajama, Aracaju, 1208 é o controle, 5155 transporte. Correto, sempre pronto. Boa tarde. Alô, 4980, chama Recife, segundo 26, decimal 85, alterna 12545. 2625, alterna 2545, 4980. 25972, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta nacional. E o 5972, copiou? Preparo 2 no 6, autorizado o procedimento na porta nacional, ajuste no 0 no 7. 2 no 1, autorizado o procedimento na porta nacional, 0 no 7. 5 no 7. Preciso. Autorizado o SAP, 131 no 78. 7. 1170, reduzido para 2309. 1170, reduzido para 2309. Decolagem 03, controle 208, boa viagem. 208, vou 2096, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, uma boa noite, gol 2096. Coisa 1096. 1096, contato radar, saída Momo, submantenha 370. Sub 370, vou 2096. Azul 5001 no Guarulhos, pronto? Afirma, tio, senhora. Azul 5001 no 360, autorizado, autorizou no 0. Nicola pista no 0, primeira curva direita, da El Leda Motiva. Controle Salvador 208, transponder 5157.